Galera massa aqui da Top Live, topada demais, viu? O parceiro Alisson Chiclin, vem! Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada e hoje acordou enjoada. Você que tá em casa canta, vai! Vem! Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na ripa. Faz o teste de farmácia e bebê. Eu caso com você, não precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Faz o teste de farmácia e bebê. Não precisa de DNA. Covarde eu seria você abortar. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na rifa. Faz o teste de farmácia e bebê. Eu caso com você, não precisa de DNA. A rocha vai. Garanto que amor não vai faltar. Faz o teste de farmácia e bebê. Não precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Faz o teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você. Não precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar.